céus, minha súplica. Inclinai vossos ouvidos a mim, como Job, aflito e em dor. Busco em ti, Senhor, meu amor. Na injustiça não me abandones, tua verdade é meu abrigo. Aos que praticam a iniquidade, tua justiça, ó Deus, é meu abrigo. Clamo ao Senhor. Meu Salvador, se formos justos, não temeremos. Teus olhos nos guiam, Senhor. Na escuridão, tu és luz. A tua voz é minha canção.